caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2010. Eu sou Carlos Bonaparte. É um prazer imenso estar consigo nestes programas que vão para o ar, como já é costume e como já sabe, às quartas-feiras entre as 21 e as 22 e às quintas-feiras entre as 20h30 e as 22h. É um prazer imenso estar consigo nesta emissão que hoje assinala o final do terceiro mês do ano, deste caso o ano de 2010. É o terceiro de 12 meses, completa-se então hoje um semestre, e aliás um trimestre, e também se completa então hoje o primeiro trimestre da Rádio Antena Web. Deixe-me dizer-lhe que é um prazer, mas é mesmo um prazer saber que já foram ouvidos nos diferentes horários dos diferentes países, do próprio diferente conteúdo de programa, já foram ouvidos mais de 2.500 programas aqui na Antena Web. Nós tendo 3 meses apenas de vida, ainda que não estão completos, só ficarão completos no dia 3 de Abril, mas deixe-me dizer-lhe que é uma grande felicidade saber que nos ouve. Para ter uma ideia, já nos escreveram, por exemplo, um ouvinte da Roménia, para o qual eu mando um abraço, um imigrante português que nos escreveu há alguns dias a falar, a informar-nos de que era ouvinte da Antena Web. É bom saber que em tão pouco tempo já chegamos tão longe. É verdade que a internet facilita chegarmos a estes lugares, mas uma coisa é facilitar o acesso, outra coisa é cativar, e isso a internet não faz por si. Se nós o conseguimos cativar, então deixe-me dizer que isso me deixa muito, mas mesmo muito feliz. É bom saber que se sente cativado por nós. Hoje temos pedidos aqui na Antena Web, já vai ouvir lá mais para a frente os pedidos que lhe vamos trazer, mas entretanto, aliás, eu hoje também, se me é permitido, também vou aqui pedir a minha musiquinha. Não vou pedir, mas vou dedicar. Mas isso há ouvir lá mais para a frente. Para já, vamos abrir esta emissão em húngaro. É verdade, em húngaro. Eu sei que isto é fora do Musicália, mas a ideia também é trazer músicas destes países ou destas línguas que não são tão familiares ao ouvido português. Mas a nossa ideia é também trazermos um bocadinho estas músicas para, enfim, para a antena. Inserimos-las não só assim no seu lugarzinho especial, onde de certa forma se vão divulgando, como ontem no Musicalia Dance Music da Rússia dos anos 80, mas vamos também inserindo estas musiquinhas assim no meio dos programas para que o ouvinte se vá então familiarizando. Um desses exemplos e que está a ter sucesso é a música de Kati Kovács, que se chama A Festa Es A Kekszweg. É uma música, por acaso nunca foi pedida, mas sei que está a tornar-se num sucesso, pelo menos num habitué aqui da Antena Web. Vamos ficar depois com os Apostol, é verdade, os Apostol que entram aqui, ou melhor, vão tocar aqui pela primeira vez. O tema chama-se Elabo Kiabo Most Ajivan. Most Ajivan é o primeiro tema deste grupo húngaro que gravou esta musiquinha, não sei exatamente o ano, mas sei que foi na década de 80, na Hungria. Vai ver que é assim uma musiquinha ritmada, até um ritmo bem familiar aqui com as músicas portuguesas. Enfim, para finalizar, vamos ter outra música que já não é nova aqui, mas vamos passar outra vez. É dos Express, também da Hungria, e chama-se Olyan Jolizik. É também um tema que já aqui passamos, como disse, mas vamos voltar então a passar. É desta maneira que abrimos esta emissão, com três musiquinhas húngaras para iniciarmos de forma diferente esta emissão. Recordo os nomes: Kati Kovács, A Festa Es A Kekszweg, Apostol Elabo Kiabo Most Ajivan, aliás, Most Ajivan, tinha que estar correto, e por fim os Express com Olyan Jolizik. Eu sou o Carlos Bonaparte, seja muito bem-vindo à Outra Margem da Vida. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de stress, de um dia de euforias, de correrias, vamos acalmar um pouco e também trazer-lhe assim estes sons novos

mosolyod hangodat, puha kis ágyodat. Te vagy az, ki emlékemben megmaradt, oly tisztán megmaradt, s az idő mi elszaladt, most úgy hiányzik nekem, és feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a képzeletem, olyan jó esik mindig a szívemnek, újra álmodni rólad is róla, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot. Igaz, régóta mással élsz, s rólam biztos nem mesélsz. Futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Újra álmodni rólam is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni. E cá estou eu de volta depois destas três musiquinhas que nos acompanharam na abertura desta emissão do programa Outra Margem. Ora bem, amanhã aqui na Antena Web há um concerto, como aliás já está habituado, todas as quintas-feiras às 22 horas o programa live traz-lhe um concerto, mas amanhã, atenção, porque amanhã o programa é especial. Vamos ter um concerto de Barbra Streisand, de 1968, é verdade. Já lá vão, imagino ouvinte, 42 anos desde este concerto. Diga-me lá, então ainda tem dúvidas de que não há outra rádio assim? Pois, eu acredito que depois de todas estas coisas que nós vamos dizendo ao longo destes 3 meses, já percebeu que não, que a Antena Web de facto supera, não é? Nós sempre na frente, ou pelo menos fazemos sempre por isso. E por falar em fazer sempre por isso, vamos à música e aos pedidos que nos chegaram. Ora bem, chegaram-nos 2 pedidos. O primeiro é de uma Catarina, que não deixou identificação, não deixou dedicatória, só deixou a música que queria ouvir. Chama-se We Are The World, ela refere como sendo do Michael Jackson. Bom, é do Michael Jackson e de tantos outros artistas, mas de facto faz sentido, foi ele que criou este movimento para, na altura, se não estou em erro, 1976, acabar ou tentar acabar com a fome na Etiópia. Vamos então ouvir essa música, We Are The World, a canção que é então pedida pela Catarina. Depois vamos ficar com um pedido de Filipe Oliveira, que nos pede para ouvir Quem Me Leva Os Meus Fantasmas, na voz do grandioso Pedro Brunhosa. Vamos então ouvir estes 2 temas e já agora, se me permitem, dedicar aos mais assíduos ouvintes da Antena Web uma música bem portuguesa que se chama Laurindinha, aqui interpretada na voz da Dulce Pontes. Uma interpretação fantástica e que eu acho que se adequa, enfim, para a noite, não é? Já passa um bocadinho das 9 da noite, portanto acho que se adequa perfeitamente. É uma versão calminha. Enfim, e portanto, por que não dedicar a todos os ouvintes, aos mais assíduos e aos novos, porque todos os dias, felizmente, vão chegando novos ouvintes à Antena Web. Vamos então à música. São estes os 3 temas que vamos ouvir. Recordo, primeiro We Are The World, vários intérpretes, depois Pedro Brunhosa com Quem Me Leva Os Meus Fantasmas e por fim Dulce Pontes com Laurindinha. Eu volto aqui a alguns minutinhos. Até já. Day by day.

onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes e a cidade vazia da cor do asfalto e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? E me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava venenos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha do muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? E me diz onde é a estrada? De que serve a terra à vista se o barco está parado? De que serve ter achado se a porta está aberta? De que servem as palavras se a casa está deserta? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta história? Me diz onde é a estrada? Esta espada e me diz onde é, onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? E me diz onde é a estrada? Antena Web, sintoniza-te. Olá, Lindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Thank you. Ora bem, cá estou eu de novo nesta emissão do programa Outra Margem. Ficamos então com estas três musiquinhas, dois pedidos dos ouvintes para outros ouvintes, e a terceira de nós para os ouvintes. De uma forma geral, embora em especial, como é lógico, para os mais assíduos e para os novos, para aqueles que vão chegando hoje, por exemplo, que ouvem pela primeira vez o programa Outra Margem. Então está aqui o ouvinte que chegou agora a pensar, mas como é que eu vou participar e tal? Bom, não sei se já viu a informação na nossa página inicial, mas de todas formas, se não viu, então eu vou lhe dizer como é que faz para participar. É assim, basta escrever-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Pois é, eu sei, disse depressa, não é? Então, geral.radioantenaweb@gmail.com. Depois, basta nesse e-mail indicar-nos o seguinte: o seu nome. Não é preciso ir em nível, é só o seu nome, a sua dedicatória, enfim, nome, dedicatória, a música que quer ouvir. E a música, e aliás, e o nome do artista. E se pretender também pode, porque não, até pode dizer, como já aconteceu, deixar a dedicatória para um dia específico. Há tempos houve uma ouvinte que nos pediu a música, na altura era o hino do Benfica, e pediu-nos especialmente para aquela quinta-feira, portanto, e tal como ela fez, você também, ouvinte, pode fazer, sinta-se à vontade, porque como eu costumo dizer, e vai-me ouvir dizer muitas vezes, a casa é sua. Se não estiver com aquela fixação de mandar e-mails, também pode deixar essa mensagem na nossa caixa de comentários. Em todas as páginas do nosso site há ali uma caixinha de comentários em que pode deixar, portanto, o seu nome e a sua dedicatória. Enfim, tem ali um limitezinho de caracteres, mas é possível, é possível. Portanto, já sabe, escreva-nos, sinta-se à vontade, a sériogeral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, faça o seu pedido, a sua dedicatória, porque aqui no programa Outra Margem é para isso mesmo. É para eu passar aqui estas musiquinhas e também as suas dedicatórias. Eu ainda quero ver um dia destes um programa em que esteja tudo aqui cheio de dedicatórias. Quero mesmo ver, estou à espera que isso aconteça, vou-me sentir muito, mas muito feliz quando isso acontecer. O ouvinte só pode participar uma vez por edição, ou seja, duas vezes por semana, mas, enfim, espero que hajam outros 12 ou 13 ouvintes a participar na mesma edição. Vai ser muito bom quando isso acontecer. Já vou quando já aconteceu, 4, 5 ouvintes, portanto, já não estamos assim tão mal, já vamos dando os primeiros passos. Já temos cada vez mais ouvintes a pedir, e portanto, assim, se os outros ouvintes se sentem à vontade, sinta-se também à vontade, porque é como digo, a casa é a sua. Nós estamos aqui, somos nós que fazemos a rádio, mas se vocês não estivessem desse lado, isto não fazia sentido. Portanto, a sério, mais uma vez, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então na caixa de comentários presente no final, ou praticamente no final, de todas as páginas do nosso website. Ora bem, vamos então para mais três musiquinhas e para um intervalo, um pequeno bloco publicitário. As três músicas, bom, ora bem, elas fazem o seu sentido. Vamos ficar, sobretudo a primeira, faz o seu sentido porque, bom, isto é dia 31 de março, é quarta-feira, mas esta é a semana de Páscoa e, portanto, vamos ouvir uma música alusiva a esta data festiva, porque é a ressurreição de Jesus Cristo, e portanto é uma data festiva, não é? Portanto, vamos, e é também o findar da Quaresma. Ora bem, vamos então à música Jesus, é uma interpretação de Frei Armando da Câmara, uma música bem bonita. Vamos chegar depois com Amália Rodrigues e Que Deus Me Perdoe, e vamos finalizar com a voz de Júlia Graziella, uma recordação, o anúncio do jornal. Muitos já terão visto anúncios de jornal para empregos, pois Júlia Graziella também viu, só que aquilo correu mal, já vai perceber depois o porquê. Se não conhece a música, deixe-me só dizer-lhe que é uma música muito, mas muito bonita. Vamos então à música, depois então à bloco publicitário, e eu volto depois e vou trazer-lhe, quando voltar, algumas curiosidades sobre o dia 31 de março. Fique bem, fique com a Antena Web, com o programa Outra Margem. Eu sou o Carlos Bonaparte, é um prazer imenso estar consigo. Fique bem e até já. Jesus. Dinner with us.

Kischlein, wo's echt sehr, echt lag, du Gott, du je, ob die echt best mint, wo so toga, wo auch Korea. Às terças e quartas-feiras, Diamantino Teixeira trá-lo de volta à casa. E na vinda, dá-lhe uma de música. Uma de música, o seu programa ideal para o final de tarde e para um regresso a casa. Uma de música, às terças e quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas, aqui mesmo na sua antena web. No regresso do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. Aos domingos, das 20 às 21 horas com Diamantino Teixeira, Expresso, aqui mesmo, na Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. Olá, caro ouvinte, cá estou eu. E para lhe trazer algumas curiosidades sobre então o dia 31 de março, antes de mais, seja bem-vindo à segunda parte deste programa, Outra Margem. Ora bem, saiba que em 1821, atenção que está importante, a 31 de março do ano de 1821, era extinta a Inquisição em Portugal. A Inquisição foi uma das mais mortíferas repressões a nível europeu, pelo menos. Isto era, todos os que não fossem cristãos, enfim, tinham os dias contados. Fazia-se muita coisa, desde buscas, ou seja, desde rusgas, buscas, até havia uns livros... na altura nós... Enfim, não sou realmente desse tempo, mas na altura os livros mudavam-se as páginas como molhando o dedo, enfim, a saliva e depois mudando então a página do livro. Ora, havia uns quantos livros proibidos em que eram inseridas nas extremidades uns certos venenos. Ora bem, nós mudávamos as páginas, ora saliva, veneno, mortal, enfim, quantas e quantas pessoas morreram assim. Acredite. Parece estranho, parece ridículo, porque ninguém muda as páginas dos livros desta maneira, mas na altura era isso que se fazia. E foi uma repressão que durou anos e anos e anos e anos a fio por toda a Europa. E atenção, estou a falar de século XVIII, século XIX. E atenção que Portugal não foi o último país a abolir a Inquisição. Portanto, estamos a falar de 1821, há menos, atenção, há menos de 200 anos atrás. Isto historicamente é pouco. Portugal, aliás, Portugal tem uma certa... Portugal foi inclusive, por exemplo, o primeiro país a abolir a pena de morte. Portanto, neste... nós também temos os nossos motivos de honra, não é? Nós já abolimos a Inquisição há mais de... Enfim, há quase 200 anos, portanto, há 139 anos e não fomos os últimos países a fazê-lo. Ou melhor, não fomos o último país a fazê-lo. Portanto, enfim... Em 1889 era inaugurada por Gustave Eiffel a Torre Eiffel, ou seja, ela está a comemorar precisamente hoje 121 anos. Foi inaugurada então por Gustave Eiffel. Ela era daquelas construções que iria a concurso e depois que iria abaixo, só que ficou tão bonita, gostou tanto dela, que não foi nada abaixo, e ainda hoje é o ex libris da capital francesa, ou seja, da cidade de Paris. Também Gustave Eiffel, que construiu a Ponte Dom Luís, ou que projetou a Ponte Dom Luís, uma das mais antigas pontes de Portugal, do Distrito de Porto e de Portugal. Em 1990, esta é uma coisa mais recente e também é importante que se diga, era então, dava-se então a dissolução do Pacto de Varsóvia. Era apenas o princípio do fim da União Soviética. Já na altura havia caído, alguns meses antes, o Muro de Berlim, acabando assim com a divisão entre a RDA e a RFA, República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Ora bem, vamos à música nesta emissão. Vamos ficar com Lady Mary, Diana, e ainda Monia. São os três próximos temas que se seguem nesta emissão aqui do programa Outra Margem, nesta noite de 31 de março de 2010. Quero que saiba mais uma vez que é um prazer imenso estar consigo e deixe-me só mandar um abraço para todos aqueles ouvintes portugueses, mas que estão imigrados noutros tantos países, na Roménia, em França, nos Estados Unidos da América, onde nós temos muitos ouvintes, e para eles vai também um grande, um forte, um daqueles apertados abraços daqueles amigos que já não se veem há anos, né? Daqueles abraços tão fortes que quase nos tiram o fôlego. É desses abraços que eu mando para vocês, ouvintes aqui em Portugal, ouvintes não portugueses, mas em especial aos ouvintes portugueses que não estão em Portugal. Vamos à música. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web e com o programa Outra Margem. Antena Web, ao alcance de um clique. I love you with all my Antena Web, rádio à sua medida. Sou eu outra vez, agora para me despedir desta emissão do Outra Margem. O programa que hoje tem mais 10 minutinhos, como já se apercebeu, já são praticamente 22 horas e 6 minutos. Pois é, sabe o que é que faz isto, ouvinte? É que eu gosto tanto de fazer estas emissões, mas é que eu gosto mesmo, mas mesmo tanto que às vezes até me esqueço do tempo. Mas, enfim, bom, antes isso do que... antes a mais do que a menos, não é? Ora bem, vamos à música então, para finalizar. É apenas uma. A música é de uma artista que nós não nos podemos esquecer dela, pelo menos até maio. E nós, aqui na Antena Web, não vamos esquecê-la de certeza. Depois de maio também não, mas até lá, essencialmente até lá, convém nunca esquecermos Filipa Azevedo. É que ela vai representar Portugal no Festival de Eurovisão em Oslo, capital da Noruega. O tema que ela vai levar chama-se Há Dias Assim. E é com o tema, com este tema que nos despedimos desta emissão do programa Outra Margem. Hoje, excepcionalmente, de 70 minutos. Enfim, deixo-lhe então um forte abraço. É o final das emissões o final das emissões no mês de março da Antena Web. Isto porque amanhã é dia das mentiras. Mas nós, como somos boas pessoas, não nos vamos pegar nenhuma partida. Portanto, pronto, fica já desmistificado que não vamos pegar nenhuma partida. Portanto, já sabe. Enfim, vamos à música. Filipa Azevedo com Há Dias Assim. Um forte abraço. E agora que penso, há dias assim, pois há. Há dias em que as emissões do Ultramargem duram mais tempo do que o previsto. Ora bem, vamos então à música. Um forte abraço. Fique com o Filipe Azevedo e Há Dias Assim. Eu volto amanhã. Fique bem. Há dias assim que nos deixam só, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos. Já não há palavras, foi de tanto escalarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por arrimar.